Ciranda da Bailarina. Como essa música é linda. Priscila Alcântara, vem pra cá, vem, Pri. Boa noite! Obrigada também à bailarina Manuela Monteiro. Obrigada.